Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente vai gravar, mas isso aqui é um desenvolvimento mediúnico nosso. Eu preparei esse estudo aqui para os médicos da casa. Pode ser que a gente propague o restante das pessoas. Vamos analisar e ver se há necessidade. A gente vai falar a respeito do animismo, né? Que é o terror dos médios iniciantes. O que, que pode, o que, que não pode, o que, que é meu, o que, que não é meu. Então, eles me intuíram para poder fazer esse estudo, tá? É, pode botar, Juliana. Animismo. A gente vai falar o que é animismo, como identificá-lo, como o animismo pode atrapalhar, como o animismo pode nos ajudar e como usar o animismo ao nosso favor para detectar energias e vibrações. O animismo ele pode nos ajudar muito, tá? Muito. E lá para o final eu irei mostrar, tá? E também atrapalhar. Tá? É o grau que você usa ele e da forma, né, que usa. Pode botar, Gina. Vamos lá. O que é animismo? Próximo. O fenômeno anímico designa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações, colocando algo de si mesmo nas mensagens transmitidas pelo plano físico. Bom, nós que somos médiuns, incorporamos, que canalizamos com consciência, né? Consciente. Então, a nossa parte anímica, ela fala muito, tá? É de incorporação para incorporação. É, tem, às vezes, a parte anímica é 50%, às vezes é 30%, 70%. Mas todas as incorporações existe a parte anímica, tá? Todas as incorporações que não deixa de ser nós mesmos, tá? Pode botar o próximo, Jean. Bota o vídeo desse rapaz. O animismo faz parte da incorporação? Vamos lá. Se eu te dissesse que não existe incorporação perfeita, que toda incorporação tem aquele pingum de animismo. João, que absurdo! Eu conheço um médium que incorpora e é tão perfeito que ele deixa de estar ali. Você nunca trabalhou na Umbanda, se você diz isso. O médium que trabalha na Umbanda, que é experiente, ele começa a perceber que a participação dele não deixa de existir. Ela é muito pequena. Quando ele incorpora, ele não entra no nosso corpo. Nossa alma continua bonitinha onde ela está. Ele acopla os seus chakras, os seus centros energéticos aos nossos e passa a comandar o nosso corpo. Daí ele assume a nossa forma, a nossa roupagem e aí sim estamos incorporados. Porém, não deixamos de ser nós mesmos e se estivermos muito cansados, muito distraídos, muito mal firmados ou muito tempo em trabalho ou outra, o animismo vai acontecer. Sem o animismo, não deveria não ter como haver incorporação, porque nós precisamos estar cientes de que tem uma entidade conosco, passando, né, informações e assumindo nossa forma, e ou outra a gente vai acabar cometendo erros. Aquele que diz que isso não existe, que o médico comete animismo não está pronto, ele nunca trabalhou realmente no terreiro. Quanto mais experiente nós somos, mais nós percebemos como os animismos são comuns. O que não pode é a mistificação, a mentira, né? É o enganar, é o ludibriar. Porém, o animismo ele é impossível de não ser cometido hora ou outra. Porém, óbvio que um médium muito firmado, ele comete menos animismos. Então, é muito comum cometer, tá certo? A gente vive numa cultura da perfeição, mas essa perfeição não existe. Muito axé, meu irmão, na sua caminhada. Então, como você pode analisar, esse irmão aqui, ele apesar de ser novo, ele tem bastante noção a respeito, ele fala a respeito do animismo. O animismo é necessário no desenvolvimento mediúnico, numa incorporação. Então, o animismo, se você permitir, o animismo ele pode te travar. Porque você vai, na hora da incorporação, você vai dizer, isso é meu, isso não é meu, será que isso não é meu? Será que as pessoas vão... O que as pessoas vão achar? que as pessoas vão dizer? Então, entra isso tudo no momento da incorporação. E o mentor espiritual está ali do lado. Já está ali, praticamente ali, já preparado já para poder trabalhar com você. Mas devido a essas coisas, essas dúvidas, ele não trabalha. E muitas das vezes, um exemplo, uma pessoa que está passando por um desenvolvimento mediúnico e tem ali uma pombagira, um Exu, um preto velho que precisa ajudar no desenvolvimento, e o médium, ele está ali prendendo aquela incorporação. Já aconteceu aqui na casa, do mentor espiritual da pessoa, pela pessoa travar, vir em outro médium e fazer um trabalho mediúnico naquela pessoa. Quando chega a esse extremo, né, já aconteceu aqui várias vezes, dos mentores vir em outro médium e fazer todo um trabalho no chakra, fazer todo um trabalho no campo áurico da pessoa, na harmonização ali, para poder tentar, né? Então, vai de médiums para médiums, né? Tem médiums que demoram um ano para incorporar, 2 anos, 1 mês, 2 meses, né? Vai de cada médium. Então, o animismo, ele vai nos acompanhar enquanto você trabalhar na parte mediúnica como médium. Isso vai existir, tá? Você vai ter que trabalhar com essa parte sua, você vai ter que entender como funciona o teu corpo, você vai ter que entender como funciona as habilidades para você tentar discernir, né, o que é seu, o que não é, né, porque o mentor espiritual, ele precisa dessa parte anímica sua para que os dois trabalhem conjuntos, né? Às vezes uma mensagem que o mentor traz, né, você vai interpretar e você pode trazer da tua forma, pela tua parte anímica. Uma canalização é dessa forma, né? Vem as irradiações da mensagem até você, você interpreta e passa a mensagem, né? A tua parte anímica diz, né? Dependendo da vibração do médium, isso, aquilo, outro, através das interferências, pode ser que o médium, ele mude muito a mensagem, não seja nada daquilo que seja que o médium está trazendo, que o mentor espiritual está trazendo, tá? Como identificar o animismo? Como a gente pode identificar ele? É basicamente o que eu estou falando aqui, mas vamos lá. O animismo abrange a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico, e que existem almas e espíritos, não só em seres humanos, mas também em animais, plantas, rochas e outras entidades do meio ambiente natural, como trovão, vento, cachoeira, etc. Tudo tem o seu animismo na sua forma. Nós temos a nossa parte anímica humana, o animal tem, a cachoeira tem, a árvore tem. Qual é a parte anímica da árvore? É se manter viva, crescer, florescer. Ela tem a parte anímica dela ali. A cachoeira, as suas águas correndo. É a sua parte anímica, é movimento. Tá? É o que ele vem especificando. Então, a parte anímica, ela está em tudo. Não tem para onde correr. A gente vem com essa parte anímica da nossa evolução para trás e vindo e está conosco pelo resto da vida. Né? E vamos caminhando, nos tornar espíritos mais elevados mais para frente, e a nossa parte anímica ainda vai estar lá para nos auxiliar, entendeu? Só que chegando lá, vai ter um espírito mais evoluído, vai ter mais controle, vai ter mais discernimento, né? E não estando num planeta tão denso, pesado, como esse, né? Com tanta interferência. Bota aí, Juliano, o próximo vídeo. O ser humano, ele tem várias capacidades latentes. Telepatia, clarividência, as experiências fora do corpo, chakras, são da pessoa afro. Ela pode desenvolver, é o anímico, é o potencial dela. Quando você fala mediunidade, vem da palavra médium, do latim intermediário, sendo que aquela pessoa com o campo dela aberta, vem uma outra presença e interage através dela, gerando um fenômeno mediúnico. Através é médium, intermediário. Então, existe um conjunto de capacidades anímicas que independe da presença de espíritos. Por exemplo, Rafa, você consegue pensar? Sim, é anímico. Sim. Você consegue ter sentimento? Sim, você não precisa de um mentor para sentir. Aí você vai falar assim, eu tenho mediunidade do pensamento? Não. Eu tenho mediunidade emocional? Não. Isso é seu, é anímico. Você pode pintar, escrever, fazer assim com a mão, passar energia sozinho. Isso é anímico, é o seu potencial, porque o fato de você estar encarnado, você não deixou de ser um espírito. Então, existe um conjunto de capacidades anímicas que independem da mediunidade. São seus. Mesmo que os espíritos não quisessem, ainda tem você que é um espírito. Então aquilo é seu. A mediunidade, ela só rola se tiver outro princípio atuando sobre você. O animismo rola você ser um espírito. Então, por exemplo, eu não sei pintar nada, mas encosta alguém que trabalhou com pintura aqui, está tudo atrás, e de repente começa a pintar igual um maluco, e eu não tenho essa habilidade anímica. É uma pintura mediúnica. Aí vem a escrita mediúnica, que é a psicografia, a comunicação verbal, a psicofonia, a pintura, que é psicopictografia. Então você teria dois blocos. Parte anímico, parte mediúnico. Se a pessoa vai desenvolver um dos blocos, ou um mix dos dois, vai de cada casa. Então você teria três coisas. O potencial anímico, o mediúnico e a mescla dos dois. Então se uma pessoa sai do corpo, isso é anímico, não é mediunidade. Agora, pode ter um médium, o fluido vem e a poderia sair. Aí isso seria mediúnico. Mas eu te pergunto, se não tivesse o espírito, ele também poderia sair. Então, a mediunidade, quando depende totalmente da ação do espírito sobre o humano. O anímico, quando não depende, é só ele. Se vocês unificarem diversas áreas, o yoga, o ocultismo, a teosofia são anímicos. Não gostam de trabalhar com a mediunidade. Se você pegar o espiritismo, o umbanda, o candomblé, trabalha com a mediunidade, cada uma com seus parâmetros. Então, você tem fenômenos anímicos ou mediúnicos, tá? Para separar direitinho. Agora, entrando agora. Acabou. Então, e esse aí, né, como todos sabem, um cara aqui incrível sobre projeção astral. E ele fala muito a respeito da parte anímica e da parte mediúnica, né? Porque a gente independe da parte mediúnica para fazer muita coisa, tá? A parte mediúnica nossa pode ser desenvolvida, tá? Graças ao nosso animismo, nosso treinamento. Muitas coisas, ele mesmo já relatou que mediunidade dele, ele desenvolveu treinando. Ele não nasceu com ela, né? Então, é de religião para religião. O espiritismo, eles não acreditam muito nessa parte. A mediunidade já tem que nascer com a pessoa, não tem nada de desenvolver, né? Então, é de religião para religião, de crença para crença. Eu mesmo desenvolvi muito a minha mediunidade, né? Minha mediunidade era travada por algum motivo. Eu vim para cá mais por causa da Juliana, como todos sabem, né? E aos poucos a espiritualidade veio trabalhando em mim, né? Porque a dedicação, se dedicar, confiar, né? Sempre. Lá no início houve muito aquela, será que é meu, será que não é meu? Mas é necessário vocês confiar em vocês, entender que vocês são capazes e vocês têm que ter uma grande confiança em si mesmo, tá? Usando o animismo de vocês para poder crescer, para poder evoluir, porque é o que ele falou, você para uma projeção astral, você não precisa de um mentor espiritual para você sair do corpo. Anímico mesmo você pode sair. Entende? Então, quando você mistura um mentor com o teu animismo, aí junta a mediunidade anímica. Então, no desenvolvimento mediúnico nosso, que a gente faz aqui, né? Então vocês têm que confiar em vocês, né? A parte anímica vai falar, porque vocês vão estar conscientes ali, né? Então, é necessário que vocês esvaziem sua mente, deixem os mentores trabalharem, que eles vão estar ali. Vai ter um vídeo mais para frente mostrando como é o acoplamento que eles fazem pelos chakras, né? Que às vezes eles usam um ou dois ou três chakras para poder se comunicar, né? Tem espíritos, tem mentores espirituais que vão vir em você e não vão falar nada, né? Eles só vão vir só para fazer um trabalho ali, em silêncio, vão ali dar o grito ali de guerra deles e vão fazer o trabalho que tem que ser feito, não vão falar nada. Isso também é normal, né? Isso acontece muito em centros de Umbanda, em centros espíritas, né? Que trabalha com essa parte de pretos velhos, isso é normal. Então, se vier algum mentor e se não falar, você não fique preocupado, ah, será que vai falar, será que não vai falar? Essas coisas, essas dúvidas, essas coisinhas atrapalham muito no momento do trabalho. Então, muitas das vezes um mentor espiritual ele vai vir no início para poder fazer o trabalho que tem que ser feito na médium, né, como vem fazendo com algumas médiuns aqui que já estão se abrindo para isso aí. Estão, né, deixando os mentores trabalhar. Quem falou que nunca incorporava aqui, agora está dando uns gritos. Né? É isso. É confiar. E isso é para os homens também, para os Exus, já deixar os Exus dar o grito de guerra deles. Né? Um monte de Exu encarnado aí. Né? Tem que confiar. Tem que acreditar. Né? Não adianta falar, eu acredito, mas por dentro está naquela luta interna. Se você ficar naquela luta interna, atrapalha aí muito o trabalho mediúnico. Né, Juliana Veloso? Então, né? Então, você tem que acreditar e confiar e não ter eliminar um pouco dos questionamentos. Né? Porque os questionamentos vêm te bombardeando. Não, você está ali numa incorporação e tua mente está assim, ó, trabalhando. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo outro? Será que eu grito? Será que eu boto a mão para trás? Gente, não tem um padrão, tá? O padrão é seu, é anímico seu, entendeu? Nem todos os pretos velhos vão ficar curvados, nem todos os pretos velhos vão ficar com a mão para trás, nem todos os pretos velhos vão ficar sentados. Cada um tem uma forma. Exu a mesma coisa, pombagira a mesma coisa, nem todas as pombagiras vão gritar, nem todas as pombagiras vão rodar, depende de cada uma, né? Porque nenhum mentor espiritual ele vai obrigar você a nada. Se um mentor espiritual vir incorporar em você e obrigar você a alguma coisa, já desconfia, corre, tá? Mentor espiritual não vai obrigar você a nada. Vocês têm que ter bastante convicção disso, porque acontece muito em muitas casas, né, de mentores querer obrigar isso, aquilo, outro. Não existe isso, tá? Então o Wagner ele é esperto nessa parte de mediunidade, de projeção astral, saídas do corpo. Né? Quem já viu palestras deles mostra bastante ele falando a respeito das saídas do corpo. Muitas das vezes só há o teu corpo, nem sempre você sai, você só dá aquela levantada, entendeu? Então ele explica bastante como faz para você ter uma facilidade de projeção astral, não dormir com o estômago muito cheio, né? Fazer sempre uma oração. Se tiver que ver alguma coisa nas redes, ver coisas mais tranquilas, esvaziar sua mente, dormir com a mente tranquila e pensar onde você quer ir, dormir pensando onde você quer ir, isso também ajuda bastante, né? Para que haja esse desacoplamento, né? Bota o próximo, filho. Aqui, como o animismo pode atrapalhar? Vai lá. A crença no animismo também pode levar a superstições e medo irracionais relacionados a espíritos e entidades sobrenaturais. É o que eu acabei de falar, né? As crenças, né, do animismo, você fica com aquele medo absurdo e através do medo te trava. E a superstição. O que é a superstição? Ah, é um Exu? Será que eu tenho que fazer o que eu acabei falando agora? Será que eu tenho que fazer aquilo mesmo? O Exu é aquilo mesmo? Pombagira é aquilo mesmo? Será que o cigano tem que rodar? Será que eu tenho que fazer? São superstições, né, que vêm de outras casas, são padrões criados, né, que a gente tem que ir quebrando um pouco isso, porque nem sempre os mentores vão fazer as mesmas coisas. Então, o medo, ele é um dos principais causadores para o nosso bloqueio, né? Um, dois. Então, esse medo, ele atrapalha muito na parte do desenvolvimento mediúnico. Manda o próximo. A crença em espíritos pode levar à sensação de falta de controle sobre a vida cotidiana, uma vez que muitos aspectos podem ser vistos como influenciados por forças espirituais. Vocês não são médios só aqui. Vocês são médios em todo canto, em todo lugar. Então, a sua parte anímica vai falar em todo instante, em momento. Então, em toda a sua vida, no trabalho, é na escola, em casa, com a família, em todo lugar, na tua vida cotidiana, vocês sempre vão usar esses aspectos para que... Dormiu. Para que vocês não fiquem... como eu posso dizer? Achando que tudo é influência. Cara, será que é isso? Será que não é isso? Será que quando vem uma mensagem, às vezes vocês estão em algum local e vocês... Já aconteceu isso com muitos aqui. Vocês estão no local e vem assim uma mensagem. Cara, eu tenho que dar a mensagem para essa pessoa. Mas será que isso é meu? Será que não é meu? Acontece muito. O mentor espiritual fala assim, ó, você tem que dar a mensagem para essa pessoa. Você tem que falar isso. Aí você, não vou falar não, isso é meu. Não sei. Dependendo, a cobrança pode vir no chicote. Dependendo da mensagem. Porque a espiritualidade te usou ali para trazer aquela mensagem, como muitas das vezes aqui usou o médico para trazer a mensagem, falou, gente, eu tenho que trazer essa mensagem, é isso. E você solta. Tu não fica segurando aquela energia contigo. Qual o exemplo aí essa semana? Do quê? Do Sansão. Do Sansão. O cachorro do André, ele morreu, faleceu, desencarnou. E um dia antes, vindo para cá, o mentor espiritual falou assim, fala pro André se despedir daquele cachorro. E eu falei, não vou falar não, deixa eu falar. Vou falar não. No dia seguinte, o cachorro morreu. Cheguei de manhã lá... Você não fala, ficam repetindo. Fica repetindo. Fica até o sono. Entendeu? Tira. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Dependendo dos casos. Às vezes, é algo que a pessoa pode... Se aliviar de um karma, dependendo de uma mensagem que você traz, comentou, traz para ajudar aquela pessoa, e por você não entregar a mensagem, a pessoa pode se bagunçar inteira, né? Então, assim, quando vier, você leva a sua vibração, fala, isso mesmo, você entrega. Entende? Entrega a mensagem e você tira essa... Mas como é que a gente vai diferenciar se não é nosso ou se é isso? É o animismo, olha o animismo. É isso, cara. Vocês têm que acreditar, sabe? Vocês têm que se conhecer. Vocês têm que se conhecer. O mentor espiritual, você está no seu desenvolvimento mediúnico, cara. Os mentores vão abrir aquela porta para você, aquele leque, né? Igual a nossa irmã, que agora está aos poucos abrindo aqui e está conseguindo, né, Varoa? Você mesmo. Aos poucos, né? Você tá tendo controle, né? Tendo controle de si mesma. Em casa, olha só. Então, assim, é a parte anímica, não é a parte mediúnica, é só a parte anímica que tá te ajudando. Você mesmo tá se ajudando, né? Os mentores estão ali na parte mediúnica deles, seu animismo tá controlando ali, você tá se controlando para com as energias, com as vibrações, né, com as vibrações ao redor, que vai ser falado mais para frente, né? Porque em todo instante, em todo momento, a gente está trabalhando. Você pensa que não, mas tá. Você vai para a casa da tua mãe, do teu irmão, do teu pai, do teu primo. Tu vai para qualquer lugar, você está trabalhando na tua mediunidade. Entendeu? Você é médium 24 horas por dia, não tem para onde correr. Então é muita responsabilidade você trabalhar com a mediunidade. Bota aí, Juliana. Passa o próximo para ver o que é agora. Dicas de incorporação para médiuns iniciantes. Não tenha pressa de incorporar tudo no tempo da entidade. A ansiedade faz afastá-los e dificulta a incorporação. Deixe seus problemas pessoais fora do terreiro. Você não pode estar com pensamentos negativos quando for incorporar. Foque em você e não fique pensando se alguém vai reparar em sua incorporação, pois cada um desenvolve de um jeito. A concentração é algo muito importante. Na hora da incorporação, foque na vibração que está sentindo ao seu redor, por exemplo, o atabaque, para ajuda na concentração e aproximar o seu guia para perto grande pontos. Limpie com os preceitos e banhos passados pelo seu dirigente, pois é importante estar de corpo limpo para receber seu guia espiritual. Elevar seus pensamentos ante algum elemento que represente seu guia, por exemplo. Se for caboclo, pense em matas. Se for Exu, pense na encruzilhadas. Se for ele, pense em crianças. Se entregue à radiação e à energia que estiver sentindo, pois é seu guia, querendo se conectar a você. Olha aí. Tudo é energia, tudo é conexão. O mentor espiritual vai vir e você vai ter que dar aquela abertura, você vai ter que se conectar com ele ali. Você vai ter que sentir a energia daquele mentor espiritual. Cada mentor é de uma forma. Vocês vão ter que detectar energia, porque energia não tem como mentir. Né? Pode ser que venha, como eu falei, na quinta, não sei se foi na quinta. Vai ter espíritos que vão vir se passando pelo seu mentor espiritual para poder te enganar. E os mentores vão deixar para que você use das suas habilidades anímicas e mediúnicas para detectar se é o teu mentor ou não. Entende? Então, assim, quando encosta o teu preto velho, caboclo, pomba gira, malandro, vai ter, eles vão dar um sinal. Eles vão dar, você vai sentir um calor, você vai sentir uma tremedeira, vai tampar o teu ouvido, como o Pai João quando chega, ele tampa o meu ouvido do lado, né? Eu sinto a energia dele sutil, então eu já sei que ele tá chegando perto, entendeu? Então, assim, é de casos e casos. Cada um, a parte anímica, ele vai usar a sua parte anímica para poder se identificar. Então, por isso que a parte anímica é muito importante no trabalho mediúnico, né? Que nem acontece comigo, não é? Não, pega o microfone. Vamos. Só eu que tô falando, né? Vai lá. Assim, que nem acontece comigo. Quando vem o preto velho, eu sinto muito no meu chakra umbilical. Sinto aquela dor, né? Se conectando, meu corpo vai riando pra frente. Mas antes dele chegar, antes dele ele realmente incorporar em mim ou se acoplar, ele fala na minha mente. Preciso falar com meu filho. Normalmente é pra dar recado pro Marco, né? Preciso falar com meu filho. Ou preciso ou ele fala, ô, minha filha. Ele sempre vem com algo que eu consigo identificar que é ele, que é um preto velho ali, que tá chegando, se aproximando de mim. E aí quando ele vai chegando, eu sinto muito, como se eu tivesse com muito sono, meu olho vai ficando muito pesado, mas muito pesado, e eu não consigo abrir o olho. É uma coisa assim que parece que eu quero dormir. Às vezes eu até falo assim, ah, eu tô com muito sono, aí a gente vai fazer a oração. E algo assim que acontece muito comigo, eu tenho muita dificuldade de deixar ele te falar, né? E aí sempre me vem, faz uma oração, inicia com a oração. Quando eu começo a oração, ele vem. Ele termina de se acoplar. Porque precisa da minha ação, que é iniciar, falar. Eu preciso começar a falar. Qualquer coisa que seja. Normalmente eu adquiri como é que eu posso? Não, além da percepção, é assim. É um gatilho que você usa. É um gatilho que eu uso Ah, eu sei que o preto velho quer falar, então eu vou começar, eu vou sempre falar com ele, vou começar uma oração. Eu começo a oração e aí ele, eu abro o caminho para que ele possa realmente vir. Se eu não começar a falar, ele não vem, ele não fala, ele não começa. Por quê? Eu travo ele, eu não deixo que ele dê o recado. Então eu tenho que dar esse iniciar isso para poder ele realmente conseguir terminar o acompanhamento. Segura aí. Tem uma coisa. Pode falar, Vivi. Pega aí. Assim, porque não precisa necessariamente de ter a manifestação verbal. Sim. Né? Uma coisa que às vezes eu falei, umas vezes para a Valentina, solta o corpo e começa a dançar. Não precisa. Isso acontece muito comigo. Você está ali mexendo, do nada, o teu corpo começa a rodar e põe a mão atrás, agacha. Mas assim, na minha mente nada acontece, não falo nada, só saio rodando. Então acho que esse é um caminho um pouquinho mais fácil, porque a gente não tem que ficar pensando no que vai falar, no que está falando. É se entregar à música e começa dançando, timidamente ali, você vai mexendo o corpo. E do nada o corpo começa a ter um movimento diferente, que você não controla. Né? Então não precisa ser necessariamente falar da palestra. Mexer o corpo é uma forma que eles também usam. Né? Sim. Sai rodando, vindo para lá, vindo para cá. E eu sei que não sou eu que estou fazendo isso com o meu corpo. E você confia, né? É que cada um tem um ponto de conexão. Então cada um tem que descobrir o seu ponto de conexão. Ó, calma aí que você vai falar. Calma aí que você vai falar também no microfone. Já falei. Vamos interagir. Vamos lá, fala aí. Eu vou falar o que você me falou naquele dia que ela, no dia da cura, por que eles se conectaram com ela, que ela precisava do movimento. E é o que ela falou, né? Num dia da cura, no domingo, a energia estava bem intensa e estava tendo que ver, porque assim, há uma diferença muito grande entre nós elevarmos a nossa vibração em aumento de frequência. Aumento de frequência é uma coisa, vibração é outra, mas uma precisa da outra. Vibração não trabalha sem aumento de frequência e nem aumento. E para se trabalhar aumento de frequência, você tem que levar a vibração. É o que os mentores me explicaram isso. Então, aqui naquele dia, eu precisava ver um aumento de frequência para o contato daqueles seres, dos arcturianos. Eles estão numa dimensão muito acima. E precisava haver aumento de frequência. E aí como haveria aumento de frequência? Quem seria aqueles que eles fariam a canalização, que precisava ver a comunicação? Então naquele momento eles viram, vamos usar a Viviane. Como a gente vai aumentar a frequência dela? Vamos movimentar. Porque aumento de frequência é tipo um vórtice. Você tem que... O aumento da frequência é por velocidade. Tá? A elevação de vibração é através da meditação, porque você tem que acalmar a mente, você tem que acalmar os seus pensamentos, é o autoconhecimento para você saber o que é seu, o que não é, escolher os pensamentos. Então isso é elevação de vibração. E aumento da frequência, o que a gente faz aqui no desenvolvimento? Ao mesmo tempo que a gente trabalha a elevação da vibração, porque tem que ter a concentração naquele momento ali presente, naquilo que está ali. Então a gente acalma os pensamentos, mas também tem aquela dinâmica do movimento. Aí é quando a gente eleva a frequência. E aí a gente vai estar vamos dizer assim, os mentores estão aqui, tá? Dependendo dos coisas, eles estão aqui. A gente está aqui. Qual é o ponto de contato? É o meio caminho. Entende? Então a gente precisa subir para que eles possam descer. Então tem aquele plano. Tem um limite, né? Que eles podem descer. Né? Exatamente. Principalmente esses seres. O que eles fizeram com você? Eles criaram uma dinâmica ali com você naquele momento do movimento para aumentar a tua frequência. Porque eles trabalham com você através do movimento. Isso. Deixa eu só contar uma experiência que eu tive aqui domingo. Eu posso contar? Pega aí. Pode falar. Eu estava com o Maicon e chegou uma moça e começou a conversar com a gente. Tá e bom. Aí, eu olhei para ela e pensei, arcturianos. Aí daqui a pouco ela continuou falando. Aí ela falou, meu Deus, lá vem de novo essa palavra. Por que essa palavra na minha mente? Isso é meu ou não é meu? Aí daqui a pouco ela continuou falando, eu olhei assim para ela e pensei, é doida. Aí continuei. E ela continuou falando, e aí eu resolvi fechar os olhos, e aí começou tudo rodar. E eu visualizei uma navezinha bem pequenininha assim no meu ouvido. Era meio cobreada, titânica, eu não soube identificar como que ela era. Só que devido a tanta interferência que estava tendo, né, e tinha muita gente para atender, e a moça não pôde dar continuidade ao que ela estava falando, mas ela deu o recado que ela tinha que dar, né. Então fui embora para casa, chegou a noite, veio um monte de coisa na minha cabeça, um monte, e aquilo não parava de repetir na minha mente o tempo todo. Então meu filho se agitou, meu cachorro se agitou, e aí eu, tá bom, pelo amor de Deus, me deixem dormir, eu vou falar, tudo que eu tiver que falar, eu vou falar, mas por favor, me deixem dormir. E aí foi isso, sabe, assim, foi uma experiência única pra mim, e diferente. Várias coisas, falava na minha mente várias coisas, que tinha algo aqui em cima, né, nessa região, e que estava tentando ter mais conexão com este lugar, que às vezes tinha muita interferência, a terra está muito densa, está muito poluída, para eles é difícil essa conexão, porque às vezes os cheiros, um monte de coisa que dá, até nós mesmos bloqueamos muita coisa, então assim, foi muita informação que... Agora não consigo nem lembrar, mas foi difícil essa noite. Eu sei que só consegui dormir lá para as 2:30 da manhã. É isso, cara. Então, isso que a Sabrina falou, acho que é até uma explicação de um princípio físico. Porque quando você aumenta a velocidade, sim, a energia cinética, sim, você está gerando. Então, tem um princípio físico, você sente. A gente não está vendo, mas a energia está ali. A energia dele porque isso, mudando, isso. Uma coisa ali, né? Energia, né? Movimentou, assim, é que a gente não sabe explicar, mas é um princípio físico isso. É, também é deliciante. Então, eu não vou entrar em detalhes não, porque tem muitas coisas do meu processo que a espiritualidade pede para evitar no silêncio. Mas é o único processo aqui relacionado a isso que eu tive esses dias que eu compartilhei com o Maicon. E aí eu fico assim, gente, eu não entendo nada de física, não sei nada de metafísica, não sei nada de física quântica, não sei nada. Entanto, veio essa semana simplesmente, é igual a você falar e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É muito, né? Aí veio o que dá nessa parte dessa, que aí é o que ela falou dessa questão, é MC ao quadrado, que é igual o que? Massa. Velocidade da luz. É porque lá embaixo, antes de a gente começar aqui o trabalho, a Sônia tá falando, gente, a gente é uma usina de energia. Isso aqui é um. Cara, isso aqui é uma usina absurda de energia. Né? A gente, se conseguir controlar e saber trabalhar todo esse potencial que a gente tem, a gente vira o que Jesus falou. Vós sois deuses. Ele soube controlar aquela energia, né? Então, por isso que é bom estudar física, metafísica, física quântica. A parte do hinduísmo também auxilia bastante para você se conectar, que tem as técnicas deles, que auxilia bastante para você se conectar, elevar suas vibrações. Então, são N motivos, N formas que a espiritualidade faz para você se conectar, mas o anímico está lá. Eu queria só comentar uma coisa. O Wagner Borges falou a respeito, né? Ali, ele falou a respeito dos chakras. Isso é uma usina. Cada chakra, quando fala que nós somos uma usina, não só o corpo em si, Mas cada um dos sete corpos é uma usina. Cada um dos sete corpos tem a sua energia para cada dimensão. E os chakras, os sete chakras relacionados a essa condição física aqui a qual nós estamos e relacionado a cada corpo, porque cada chakra está relacionado, correlacionado a cada um dos sete corpos, inclusive o átmico. Então, o importante, por isso que diz assim, que nós temos que nos conhecer. Não é só conhecer os nossos pensamentos, não é só conhecer as nossas vontades, é conhecer cada um desses corpos, é conhecer cada um dos nossos chakras, para que, como eles falaram para mim esses dias, você falou da questão de Jesus, falaram assim para mim, Jesus, ele alcançou a dimensão dourada. E eu falei assim, como assim dimensão dourada? Que dimensão é essa? Que dimensão dourada é essa? Que eu não sei dimensão dourada nenhuma. E aí falou assim, é o nome que se deu a ela aqui para vocês. Então é a dimensão dourada aqui para vocês, mas tem um outro nome aqui para gente, mas vocês não vão compreender. Então, para entender a dimensão dourada, que dimensão é essa? É a dimensão aonde tudo já existe. Tudo já existe. Por que que ele disse que vós sois deuses? Porque a gente manifesta de lá para cá. Quando você entende, se conhece, né? E aí passa a estudar um pouquinho de tudo e vai se permitindo nesse processo da espiritualidade, conhecendo cada um dos corpos, que foi isso que Jesus fez na caminhada dele, né? E é o que eles pedem para a gente fazer, o que eles pedem para eu fazer. Conheça-te a ti mesmo. E conhecer a ti mesmo não é só conhecer essa matéria aqui. É conhecer tudo que compõe essa matéria em todas essas dimensões desse planeta. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Depois você se preocupa com as outras. Você tem que se preocupar com essas aqui, que você está aqui. Então não adianta você querer se preocupar com a de lá. Se preocupa com essas aqui. É isso que eles me passam, sabe, desse... Queria só passar isso, para complementar o que o Wagner Berges falou.